Exato, resposta para ingresso, Max Ergolf. Bom dia, November. Golf Alpha, confirma o pátio que se encontra, a pista aqui da costa. Ingresso, reporte alinhado, pronto. Decolagem, pistão no 7, 110 graus, 05 nós, Sierra Golf. Panamá 25, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado LF, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. No 0 no 6, 2000 pés, a passagem autorizada e LF, X-Ray, 6285. Golf decolado ao 35, controle 120 decimal 8. 208, grato. Bom trabalho. Aqui o 7, estou verificando, já estou 7 soltando, pode estar por gentileza. Controle, muito bom dia, papai Romeu Mike, Serra Golf. Papa Romeu Mike, Serra Golf, bom dia, contato radar na decolagem, saída árvore, mantenha 3 mil pés, seguindo a restrição de saída árvore por 1,5 milhas, em hoje voo 0 e 0. Restrição 3 mil, cumprindo com a saída árvore, Mike, Serra Golf. O Mike Sierra Golf, informe pro ideal para destino. Radial 290. Ancient. Minha 225 estabilizou. Tenem 225. Completação do procedimento, chame torre em 198, decimal 95. 1895, 6285, trato. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, chame 6225. 6225, continua a decimação. Confirme baixar de travado? Ainda não, senhor. Formarei baixar de travado. Mexe, baixar de travado, que negando 0 no meio. 0 no meio, é 2 vezes. November, 37 no Golf Alfa, pronto, pode. 922, bom dia, autorizado a checa da Mari, desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste em Salvador no 0 no meio. Cruzando o campo no perfil da saída Momo, transição Trova. Segue na uniforme Zulu 41, a primeira aerovia. Controle opera em 120, decimal 8. Transponda 5543. Barragem 937 no Golf Alpha. Autorizado acionamento quando próximo para o táxi. Cruzado direto destino, Papa Romeo Mike, Sierra Golf. Cruzado destino. Autorizado ascensão 00. Autorizado. Romeo Mike, Sierra Golf, informe estimado para pouso e o estimado para através de Vitória da Conquista. Aguarde. Bom dia, Azul 4234, tem a Juliette, autorização Recife. 234, autorizado Recife 370, Opera 558, colada pista 1-0, saída pouca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponda 5565. Autorizando nível 370, aerovia Pérez 58, decola da 10, Puca Caju, controle 20, decimal 8, transponda 5,5. Correto, 4234, chamada pushback acionado. Para 21, não. Redutivo no solo 29, de pista pela direita, solo 121 decimal 9. 219, é 225. Olá Salvador, bom dia, acho que não é 625. Bom dia, 625, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, Alfa, reporte antes da Juliette, 625. Alfa 225, antes da Juliette. Sinal infraero mudou seu local de estacionamento para o pátio 3, posição 8. Então, ingresse no pátio 3, curvando à esquerda, atente ao sinalizador. Gente, pátio 3, posição 8. E a 225, atente ao sinalizador. Novamente modificado para a posição 3, na, ao lado do Airbus, lá no cantinho. Gente, posição 3, no... continuando no pátio 3 de carga, ok? Sim. Gente, mas eu deixei entrar. A bordo, qual a autonomia? 371. Gente, com 8 horas de autonomia autorizado, táxi. Ponto de espera, chame torre 1895. Gente, plano modificado 0945, suba para 085. Autorizado, Master Alpha. Plano 922, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LS XO8, pista no 0, reporte estabilizado. 2000 com 16, reporte estabilizado LS XO8, plano 922. V37 no Golf Shop, condições de degolada 35, vento 070 graus, 04 nós. Gente. Ali, reporte quando pronto, novembro 37, 1 no Golf Alfa. 234 21 pushback também. Desado pushback, essa não é azul, chama o táxi. Desado, chama não. 4234. Golf Alpha, na 35 alinhado, pronto. Obrigado, decolagem, pista 35, vento 060 graus, 04 nós. Obrigado, decolagem, 371 Golf Alpha. Azul 4299, autorizado a chegada, manda esse para 3 de meu país sem restrições, ajuste em Salvador 1096. MB37, 1 no Golf Alpha, decolado ao 50, controle 120.8. 208, 37 no Golf Alpha, grato. Completo final do procedimento, chamei Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18.95, completando, obrigado. Torre Salvador, bom dia, November 371 no Golf Alpha, decolou a 35 na Momo Transição Trova. November 371 no Golf Alpha, contatado na decolagem, saída Momo, suba para o nível 360. 360 na Momo 371 no Golf Alpha. November 371 no Golf Alpha, informe pro ideal para destino. Pro ideal, aguarde 371 no Golf Alpha. São 922, na final, visual baixado, travado, passando externo. 122, frisado, pouso, pistão 0, vento 070 graus, 059. Copiado, autorizado, pouso no 0, voo 922. Pro ideal, até o limite da fina amazônica, para o 371 no Golf Alpha, seria 341. Ciência, November 371 no Golf Alpha. Para o táxi azul 4234, alterna Maceió, autonomia 3 horas e 20, POB 118. 34 no ponto de espera, chame 2895, ajuste 1016, bom voo. 1895, 1016, obrigado, bom dia. No solo, certifique. Limite pela direita, controle solo, correção 21 decimal 9. 21 9, livrando a direita, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4234, tá pronto. Azul 4234, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 080 graus, 05 baixo. 5, é 05 baixo. Yeah. São 3304, bom dia. Autorizado a chegada bom, ofereça para nível 050. Azul 4299, desça para 2000 pés, ajuste permanece, livre LS, reforço estabilizado. 2000 pés, reforço estabilizado, 4299. November 371 no Golf Alpha, exame centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, o 371 Golf Alpha. Salvador, bom dia, são 3179, entra Juliette, nível 320 Guarulhos. Bom dia, são 3179, copiou 34, aguarda o 32. Copiou 340, 3179. Tinha autorizado 340 para Guarulhos, uniforme do 16, cola da pista 10, saída da El, após Leda, bridge. Bridge, intercepta uniformes do nome e sai conforme plano. Controle 120.8, transporte 5007. Utilizado 340 para Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, da El Lida, Lida Bridge, intercepta pelo 10, corri, prossegue com o volume plano. 1208, eu controlo de Salvador, 5007, o transponder, chama 3179. Correto, 3179, chama para pushback, será? Chamada para pushback. Uca 370, poderia coordenar, por favor, o nível final 330-4234? Sim, se aguarde. Muito obrigado. Dado 330 como final, azul 4234. 330 final, 4234, graças.